isso é pegada de menina, pra você se apaixonar. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber, yeah. Deu tudo errado, olhei pro lado e era você em outra mesa acompanhada. E esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz. Cachorro.